pra contextualizar, Bruno, você é grafiteiro e aí teve um projeto. Como é que era? Um projeto do Sesc com o metrô? Você tava dentro? Como é que era essa situação? Que assim, lá na Zona Sul de Santa Amaro, começou agora um Sesc, que é o Sesc Santa Amaro, ele fez um projeto anterior, já tem, sei lá, acho que uns 2 ou 3 anos, que era um mapeamento dos grupos da região, artistas e coletivos e tal. E eu tenho um coletivo, Grafite com Pipoca, que a gente trabalha com animação, e a gente foi mapeado. Então, o Sesc é intermédio disso, desse mapeamento, entrou em contato comigo e fez uma ação, como se fosse para inaugurar assim, o Sesc lá de Santa Amaro, que é novo. Então convidou os artistas e grafiteiros da região, assim, que eles já tinham mapeado. E nessa chamaram o Rui Amaral e o Mauro. O Rui não necessariamente, mas o Mauro é da região, ele é do Grajaú, ele é ali. Então os dois fizeram a curadoria. Então a gente foi convidado para fazer esse trabalho na futura estação Adolfo Pinheiro ali, que fica bem ali em Santa Amaro mesmo. E próxima, inclusive, do Sesc já. Então, e também é o começo de uma parceria entre o Sesc e o metrô também. Então teve essa iniciativa aí. E esse grupo, quantas pessoas trabalham nele, fazem parte dele? Então, a gente é um coletivo aberto, assim, então pessoas entram, pessoas saem, então a gente trabalha diretamente com produção, assim, tipo, a gente a partir de um projeto, a gente junta o pessoal que está afim. Então, no ano passado, a gente acabou acumulando 60 pessoas, assim, desde grafiteiro, fotógrafo, animador, rapper, DJ, então, para poder fazer a gente fez uma animação, fez um DVD, então chamou uma galera, assim. E vocês têm qual que é assim, a ideia do coletivo? Assim, então, é formar um núcleo de produção, assim, de animação, de produzir coisas juntas, assim, tanto propor oficinas quanto propor intervenções assim, nas quebradas e tal. E trabalhar com grafite, animação e educação, assim. Tu faz grafite e o que mais você... Então, eu faço grafite já tem uns 11 anos já. Comecei com grafite e tal. E agora, atualmente, acabei de me formar assim, em artes visuais. Acabei fazendo artes visuais, mas eu vim da rua, assim, eu vim do grafite. Então eu acabei mesclando o grafite tanto que nem junto com esse coletivo, com animação, com outras linguagens, tanto com gravura, com artes gráficas também, que no decorrer do tempo assim, estudei também artes gráficas e tal. Então eu misturo um pouco o grafite com essas outras coisas, esses conhecimentos que eu fui adquirindo, assim, então eu acabo agregando. Assim. Nessas discussões com o Sesc, como é que era esse processo? Vocês apresentaram coisas que iam entrar ou cada um tinha um espaço para criar abertamente? Como que era? Então, até como teve esse lance de curadoria, essa discussão de se ia ser aberto, se ia ser fechado, se ia ter um tema e tal, ficou por parte dos curadores. Os curadores optaram por ser livre, assim. Eles convidaram os artistas e os grafiteiros que iam pintar lá no dia. Tinha liberdade de escolher um tema, não necessariamente ligado à região e tal. Mas alguns tiveram um pouco essa... Foi por essa linha, assim. E aí tu teve essa ideia de fazer uma comparação contemporânea com uma situação histórica. É. Como é que foi? Você elaborou essa ideia de comparar... imagino que não só o vagão do metrô em si, mas a história até do transporte. Coletivo. Eu tinha feito nem expresso que inaugurou, assim, mas ele começou um pouco atrás, assim, essa... Porque eu desde moleque, assim, eu estudava aqui na Zona Sul, no Jabaquara, e morava, e tive que me mudar, e morei na Caxeirinha, Zona Norte. Então eu demorava 2 horas para chegar na escola, assim. Então isso com 14 anos, assim, eu atravessava a cidade para poder estudar. Então passei uns 3 anos, até que eu mudei de novo pro Jabaquara, pra Zona Sul. Mas assim, continuei pegando metrô, pegando transporte desde sempre, assim. Então isso vem, né? Você vai pensando, o transporte vai vendo, como vai mudando, foi mudando assim, o transporte, a situação do transporte e tal. E assim, nesse ano, no começo do ano, em maio, assim, eu fiz um grafite no Museu Afro, que era, tinha a temática do navio negreiro, assim. Mas ainda não tinha. Não tinha pensado. Isso foi que mês? Foi em maio. Maio. Foi em maio, também é um mês assim para questões assim, negras, assim, é um mês de reflexão também. Uhum. E eu fiz um mural conjunto, na verdade, com uma artista estadunidense que veio assim e tal, uma artista gringa aí. E aí ela convidou alguns grafiteiros para contribuir nesse mural, assim, fazer junto, e eu contribuí com o extenso de um navio negreiro e tal. A ideia era a gente pegar algum elemento dentro do Museu Afro para colocar no mural. Aí eu, como lá no Museu Afro tem uma imagem gigante assim do navio negreiro, tem até uma parte especial que traz essa questão histórica e tal, o navio negreiro, aí eu acabei colocando essa imagem. Fora que também há um tempo eu vim pensando também em intervenções dentro do metrô, assim. Pensando nisso, que também é um outro, por debaixo da terra tá passando milhões de pessoas por dia, assim. Que pega e também também é um espaço para intervenção. Assim. Então eu venho pensando no metrô também, mas ainda não fiz as ações dentro do metrô, que requer mais estudos, assim, mais difícil. Mas, então, esse pensamento de tanto de pensar a questão do navio negreiro, questão histórica e tal, e também de pensar o transporte público, também já vem um tempo assim, pensando e foi em junho. Que no muro da CPTM, em Mauá, uma amiga minha me convidou para fazer um mural também lá. Só que lá já tinha fechado o tema, que era transporte público. Ou melhor, transporte, né, na e real. O Museu Afro era um navio negreiro, mas sem a frase. Sem a comparação com o vagão. Era apenas um navio negreiro, na real, no lugar dos africanos eu troquei por três estatuetas, assim. Uns representando a fertilidade, outro a força, ou representando um guerreiro e tal. Então eu coloquei três estatuetas como se fosse a memória que eles trouxeram e tal, e não tiveram. Mas não tinha frase ainda. Aí em junho você foi fazer. Aí em junho eu fui fazer esse trabalho em tema específico. Tema específico, era transporte e tal. E aí você foi a Mônica Ancap, ela convidou. E foi um muro gigante, assim, sei lá, tem mais de 200 metros de muro, assim. Foram vários grafiteiros, mais de 200 grafiteiros também, uma galera. E aí lá foi a primeira vez que eu coloquei, juntei, na verdade, a imagem, né? Essa imagem do navio negreiro e com essa frase que é todo vagão tem um pouco de navio negreiro. Então foi a primeira vez que eu coloquei, mas ela tinha surgido um pouquinho antes, assim, aí quando ela me convidou e falou que era no muro da CPTM, fechou. O tema era transporte, eu falei, não, é agora o momento de colocar na rua essa... Essa foi a daquela foto que a Folha publicou? Não, essa foi a... Ou você passou a reproduzir esse trabalho em diversos locais? Não, então, aí a partir desse, eu peguei umas imagens mesmo de navio negreiro e tal, que tem livros antigos e tal, que eles mostravam... Até de uns esquemas de mostrando a estrutura do navio negreiro, como que é e tal. Aí eu fiz um lambi-lambi, né? Eu redesenhei no computador e fiz um lambi-lambi. Aí com esse lambi-lambi eu apliquei no evento do Sesc e tal, no muro do metrô. Ah, no metrô foi lambi-lambi? No metrô foi lambi-lambi com spray, assim. Com spray. Misturei duas técnicas, assim. Colagem e spray, assim. E esse que... Então, esse que eu fiz no Mauá foi aqui que você colocou no site, né? No site, então é esse introduziu como a matéria. O navio negreiro, assim como o transporte coletivo urbano, ele, guardado as suas proporções, né, de relações de trabalho, ele é o escoamento do trabalhador, antes não trabalhador livre, mas escravo, e agora... Um trabalhador que ele é escravizado pelo salário, essa é uma outra discussão, mas tem essa coisa que, na verdade, o vagão negreiro tem tudo, o vagão tem tudo do navio negreiro, né? Ele combina esse... É como se a gente passasse 500 anos e os 500 anos não tivessem passado exatamente, né? E ter até, acho que, aprimorado, assim, a locomoção, né? Desses trabalhadores. Que até pagam agora para fazer esse deslocamento, né? É muito louco. Eu conversando até esses dias com um amigo... Eu falei isso também, comentando essa questão pra onde, que trabalho é esse que tá, que tá levando, né, esse transporte, esse transporte de agora, esse transporte contemporâneo de pessoas. E também como, inclusive, o próprio sistema de transporte está pensando como transportar mais gente possível no menor espaço, no menor espaço, assim. Levar então, mais gente, mais gente, menos. Com menos. E essa galera que está pagando tudo. E pagando mesmo. Pagando nessas situações de tipo, ter que espremer. Não, mesmo no teu caso, você foi morar longe de onde estudava, você tinha que pagar e se espremer para se deslocar durante 2 horas. No fundo, para vocês ter uma formação para depois virar um trabalhador, para ser incorporado no sistema. Mas de novo, está continuando sempre, até hoje, não deixei de utilizar. Inclusive, esse, até essa ideia assim, surgiu mais desse ano também, que eu comecei a trabalhar na Zona Leste. Assim, que peguei o trenzão mesmo, que antes eu pegava mais metrô direto. Aí eu comecei a pegar trem, sentido Itaim Paulista e tal. Daí aí é bravo, aí, no Brás, então a galera mesmo entra na lógica, assim, acaba se empurrando, assim. É uma disputa por espaço. Uma disputa por espaço, todo mundo, acho que chega o dia inteiro cansado, quer correr para poder achar um espaço para sentar e pelo menos ir dormindo para casa para poder ainda aproveitar alguma coisa em casa, dormir de novo e para outro dia cedo tá voltando para a mesma. Então a galera acaba indo nessa, tentando achar um espaço para poder ir confortável, né? Mas na real é para poucos, né? A maioria mesmo vai lotado. E você acha que esse teu trabalho tem alguma repercussão dentro dessa cena que você faz parte, dos seus companheiros de trabalho e tal? Como é que teve alguma repercussão do conteúdo dele, além da forma? Quem conhece meu trabalho assim sabe que às vezes eu carrego um pouco uma temática social e tal, trago umas questões assim. Então, isso quase desde o começo, assim, eu acabo levando, trazendo essa temática. Mas teve uma repercussão, assim, de incentivar também a galera a ver que ainda tá vivo, assim, um estilo de grafite, assim, que traz mais essa... Tem uma disputa acontecendo sobre estilos mais, mais ou menos politizados? Tem uma... Não, disputa eu não digo que tem, mas tem... Eu não digo disputa de assim? Treta, mas assim, de... O que está mais hegemônico, assim, como ideia, assim, hoje? É uma coisa mais ou menos politizada, ou como é que é? Então, acho que é um momento que está convivendo o maior número de estilos e jeitos possíveis de manifestar na rua, assim. Acho que todo mundo agora, uma parte legal é isso, de ter esse boom, assim, do grafite, que a galera está querendo ir para a rua e tal. Uhum. E está um boom de, tipo, e está rolando esse encontro de gerações, assim. Tô vendo vários caras da old school, assim, voltando, fazendo a rua também, e tá também uma referência e tal, que a gente vê na rua. Uma galera nova que tá chegando e tá dividindo o mesmo espaço com esses caras mais antigos e tal no grafite. E é isso, depende muito por que olhar você vê, assim. Lógico que em projetos que focam, assim, sei lá, o embelezamento, pensa numa política pública, assim, de incorporar o grafite para poder ter um contato e mostrar que tá em diálogo com as manifestações urbanas e tal, e ser bem-vindo e tal. E também, ao mesmo tempo, tem... E esse encontro, então, encontra grafiteiros com estilos que estão preocupados mais com a forma, estão preocupados com a estética do desenho, que estão dialogando com a estética também do próprio grafite, tentando resgatar. E tem também os grafites que estão na rua, que estão sempre de autorização, estão invadindo, estão colocando sua letra, colocando seu nome, que não necessariamente tem uma preocupação de trazer, mas acho que na própria... Acho que o grafite também tem esse lance de na sua própria ação está a questão, assim, tá? Uma questão colocada já de cara, questão de propriedade, a questão de apropriação da cidade. E tem outros que querem colocar uma frase, quer colocar uma questão, quer colocar uma temática, quer trabalhar algum fato específico, algum assunto que quer tratar no seu grafite. E tem alguns mais políticos também, bem partidários, que querem colocar e divulgar o lema do seu grupo, do seu partido, do seu movimento, do seu coletivo. Acho que a rua é isso, é o encontro de todas essas manifestações, assim, eu acho que isso... Esse encontro geracional é uma coisa saudável, assim, é uma coisa... Não, acho que... Um influencia o outro? Não, é saudável. tem... Eu por mim, assim, eu acho que é totalmente saudável, assim. É uma questão de assim, do cara ocupar espaço. É lógico que alguns, sempre tem alguns espaços que eles são mais apropriados por uns, assim, que estão indo mais para a linha, que estão mais próximos da galeria, estão mais próximos do museu, que querem seu trabalho, que estão ganhando dinheiro com seu trabalho. Então tem essa linha também que aí são... que é mais um também, mais uma parcela, assim, do grafite. Mas eu acho que o que une mesmo o grafite é essa atitude mesmo, de correr o risco de estar na rua e de estar colocando, seja seu trabalho, seja para divulgar seu trabalho, para você vender na galeria, seja para se expressar mesmo, tá? Então acho que independente, assim, acho que se o cara for sincero mesmo na sua ação lá, independente do que seja, acho que é legítimo, assim, tá na rua, né? Acho que... Você acha que discutir essa questão sobre quem é que paga o transporte, para quem que serve ele, se você chegou a dar uma olhada nas coisas do site, todo o movimento? Sim. A nossa proposta é: o sistema de transporte serve para escoar trabalhador, isso na questão econômica, para o local de trabalho, consumidor, para o local de consumo, estudante, para a formação, para depois se vender trabalhador. Então, essa classe que se apropria desse trabalho e que deveria contribuir para bancar o sistema, para até fazer com que o transporte fosse menos navio negreiro, por exemplo. Você acha que essa discussão, ela é uma discussão que pode alcançar legitimidade dentro da rua, na rua? Então, eu acho que assim, por si só, a questão do transporte, quem está indo trabalhar, se você perguntar assim, se ele está satisfeito, ele vai falar que não está. Agora, da forma que ele diz, da forma que ele consegue colocar isso, aí já tem dificuldade. Quais os espaços que essa pessoa que, ao mesmo tempo que você perguntou assim, ah, e aí, o que você acha que não é? Ela falou que você não gosta, assim, é apertado e tal. É o jeito que ela encontrou, ela encontrou quando você perguntou. Agora, eu acho que a rua é o espaço onde outras pessoas, e quem também tá disposto, a também colocar essa se colocar, né? O que que acha da... Ou seja, isso aí eu acho que não só na rua, assim, eu acho que de diversas formas, com vídeo, com outros trabalhos e tal. Mas assim, eu acho que essas pessoas que estão trabalhando, assim, elas têm a família delas, assim. E elas não têm esse tempo, que talvez a gente tem, de parar, pensar e tentar traduzir esteticamente ou de uma forma essa situação, assim, esse sentimento, tá ligado? Acho que a gente tem esse tempo de acalmar, parar, refletir e conseguir colocar. E é legal quando a gente encontra respaldo no trabalho que a gente faz, quando tem esse resultado, isso que a gente coloca, que também tem as pessoas se veem nesse trabalho, assim, e falam, nossa, que legal, concordo. Ou, nossa, isso é realmente isso. Ou, né? Então, é legal que a gente teve esse tempo, mas a gente... talvez essas pessoas não tenham tempo. A maturação é mais demorada, né? É, sim, o processo de... A gente tá... Que nem eu vivo intervenção urbana, assim, eu vivo grafite, eu vivo pensando nisso, vivo pensando em imagem, pensando em símbolos, em ícones, eu tento meio que traduzir um pouco esse sentimento que eu vejo na galera que tá lá se apertando, se batendo, assim, pra conseguir um lugar, né? Tento transmitir, tento trazer um pouco desse... Isso no meu trabalho, assim, tem que trazer um pouco essa situação mas assim, é lógico, isso é um ponto meu, assim, é um ponto de vista meu, assim. E é legal, assim, que nem esse trabalho que agora teve essa repercussão, assim, que mais pessoas puderam ter contato. Inclusive eu tive alguns amigos que trabalham em escola, eles trabalharam a imagem que eu trabalhei dentro das escolas e tal, trabalhando com os alunos. Quer dizer, essa teve uma reverberação legal, assim, alcançou uns lugares que eu nem imaginava, assim, eu não imaginava que ia ter essa repercussão, assim, eu simplesmente fiz, coloquei. Então a gente também tem esse ponto também, quando você coloca na rua, a gente não sabe a repercussão que tem, às vezes, e também eu não vou muito atrás, assim, não tento saber, assim, não tem essa dimensão, pra mim eu não consigo. Mas às vezes a gente fica nessa vontade de saber, e aí, qual foi a... como receberam, né? Também é isso, que você também está colocando na rua, você está colocando uma imagem. Também é uma responsabilidade você colocar uma imagem, como as pessoas vão receber. Será que você vai... Dependendo de como você colocar também, será que você está ofendendo a pessoa? Você não está? Será que... Tem alguns trabalhos que eu vejo que às vezes coloca no, eu sei que a pessoa tá afim daquilo, mas às vezes, ao mesmo tempo que ela tá achando que tá abarcando uma galera, assim, que tá contemplando uma galera, na verdade ela pode estar meio que afastando, assim. Pode estar afastando, em vez de trazer para essa questão, assim, para a questão que você colocou, assim. É legal quando você vê que o seu trabalho agrega pessoas, não desagrega, assim, não afasta as pessoas, mas que rola um interesse, assim, da pessoa se aproximar e saber como que é o trabalho, como que é o seu trabalho e tal, como que funciona. Dá para dialogar hoje sem trabalhar a imagem junto? Ah, acho que é difícil. Acho que trabalhar simbólico, assim. Acho que esse é o grande desafio, assim, porque isso aí faz um tempo já que vários setores, até o próprio sistema, assim, ele é baseado em símbolos, em simbologia, em desejos. Se você não trabalhar em cima disso, você tá para trás, assim. Acho que é onde a gente sacar, e fora que, assim, uma imagem, ela, a leitura dela é muito mais rápida, assim. Lógico, isso aí a gente não precisa de muito você ver que é usado em publicidade e tal, que a imagem, ela rápido ela se capta, assim, a... Então acho que utilizar a força, assim, da imagem e também, pelo menos no meu trabalho, assim, eu tenho que trazer o texto, assim, que não necessariamente ele ilustra a imagem, mas ele carrega um outro elemento também, ele traz mais um elemento. Acho que, assim, você conseguir lidar com todas essas ferramentas, assim. Mas não como uma ferramenta para, assim, mas como uma ferramenta em si, assim, como um resultado de uma reflexão, um resultado não para alcançar algo, assim. Acho que é muito presunção a gente achar que vai alcançar algo com uma imagem, assim. Porque todo mundo vai entender como você quer. Todo mundo vai... Então esse é o grande, acho que o difícil, assim, do delicado, assim, você trabalhar a imagem também, porque... Às vezes você quer uma... Você já fez a reflexão, assim. E você já tá... Você joga a reflexão pronta. Assim como se reproduz o que o próprio sistema de informação, de reportagem, joga para as pessoas. Já é informação pronta, mas... Assim, quando você coloca uma imagem que não necessariamente você resolveu a situação, mas você criou... Você deslocou a pessoa. Você criou um momento que, né, talvez raro, né? Que a gente pode ver as pessoas que trabalham e tal, né? Você roubou um tempo dela que ela deslocou ela dessa cotidianidade, assim, do automático, assim. Se você deslocou dela do automático e causou um momento, nem que seja, tipo, 2 segundos de reflexão, acho que já ajudou, assim, acho que já ajudou, assim, a real, a gente vê como o sistema também é modificável, assim, ele é falho, assim, a gente mostra as falhas também. Inclusive, acho que é isso, assim, você conseguir mostrar as falhas, assim, né? como que funciona isso, como você mostrar que esse sistema de transporte está totalmente, tem uma intencionalidade por trás, tem como você mostrar, mas também não... mostrar junto com a pessoa e trazer a reflexão junto, assim. Ao mesmo tempo que a parte prática dele, que é de colocar na parede, evidencia uma outra falha, que foram as relações de poder, chegaram a tirar o seu trabalho da parede, nesse trabalho do metrô. Do metrô, né? Sim, sim. E essa também é uma forma também de próprio usar o sistema de informação, que é a mídia, que também é difícil a gente pautar algumas questões. E é legal que mesmo num momento, o meu trabalho conseguiu pautar umas questões que normalmente a gente não traz. Isso também é legal, da gente como conseguir se colocar em questão alguma questão, colocar em reflexão, assim, colocar uma ideia dentro da mídia impressa que está cotidianamente colocando as notícias, assim, que não necessariamente interessa, assim, a todos. E também, ao mesmo tempo, utilizar dessa lógica do metrô, da instituição pública, que é o metrô, e como você colocar também ele numa situação que ele tem que se colocar publicamente a respeito de um fato. Então, acho que se seu trabalho conseguir trabalhar com essa lógica, com essa dinâmica de como é um sistema, sistema público, essas instituições, então acho que o ataque é mesmo na instituição, assim. como você conseguir entrar a partir com a instituição, dentro da instituição, você fazer ela mostrar, desmascarar ela. E ela assim ficou escorregando, né? Dizendo que a ordem foi de não da polícia, depois não foi de não sei quem, não foi do metrô, mas depois a Folha disse que foi também, né? Teve um certo embaraço da instituição com esse caso, não foi? Sim, total. O metrô, ele é uma instituição que, pelo menos aqui em São Paulo, tem demonstrado vem embaçando algumas coisas que a gente não vem entendendo, algumas licitações, algumas manobras, algumas questões que a gente não fica muito claro, assim, e não apresenta muito na mídia. Então essas instituições que estão com alguns, que é pública, que devia ser aberta e ter alguma, e deixar transparente, assim, como são as formas dela lidar com as licitações, com o sistema de transporte em si. Até por que custa isso, né? Quanto custa, por que custa, deixar claro isso pra gente, assim. Então, eu acho que não é muita intenção deles, assim. Então, quanto mais eles estiverem longe de algum conflito, assim, com a mídia. Inclusive, se eu não me engano, a Folha também apresentou uma matéria mostrando como foi a licitação já na própria linha que a gente fez o grafite lá, que a gente tá. Então, o que eles estavam fugindo é isso, de colocar a lupa neles lá e começar a partir disso a mostrar outras falhas, assim. Então, acho que é isso que ele foge, assim. Isso que a gente tem que começar a tentar pautar, assim. E aí, vamos falar. E colocar com que as instituições comecem a falar publicamente sobre essas questões. Como é a relação dela com o transporte, a situação das pessoas que eles são responsáveis por transportar. Então, acho que a gente devia exigir mais, assim, essas pessoas responsáveis por essas instituições, diretores e tal, eles se colocarem publicamente a falar dessas situações que a gente não se sente muito à vontade, assim, a gente não concorda, assim, discorda e tal. E nesse caso, foi em novembro o trabalho, né? Foi novembro. Vocês colocaram na parede que dia, mais ou menos? No dia 11. Dia 11. E aí, 11, aí foi coberto quando? Ficou coberto mais ou menos no dia 29, assim. Ficou um tempinho então. Ficou ali. Um tempinho. E aí voltaram permitiram novamente Sim, sim. Aí o Baby Coxinha tá lá, o teu também tá lá? O meu tá lá também. O meu ficou lá, inclusive o do, não sei se você viu, agora recentemente o PM Coxinha tomou uma... É outra história, né? Tem um cara, ele tá ordenando o cara do metrô... O metrô é um funcionário, tem um PM Coxinha mandando apagar, mandando um funcionário do metrô apagar o grafite e tal. E recentemente o PM Coxinha foi, não apagado, mas jogaram tinta branca por cima dele. Jogaram ele. Jogaram. Como é que foi pra ti então, quando chegou pra você que iam tirar o teu trabalho lá? Então, eu fiquei sabendo que não avisaram, né, na verdade. Não avisaram que iam tirar o trabalho, na verdade, simplesmente tiraram, assim, apagaram os trabalhos. Botaram alguma coisa em cima ou pintaram? Pintaram com uma tinta verde, assim, por cima, de vez. O do PM Coxinha, pintaram só o PM Coxinha, que tem o PM Coxinha correndo atrás de uma galera, assim. Isso. Aí apagaram só o PM Coxinha. O meu, onde estava escrita a frase, todo vagão tem um pouco de navio negreiro, apagaram, assim, colocaram uma tarja preta, uma tarja verde, assim. Pintaram... O navio e o vagão ficaram lá ainda. Ficou só a silhueta do navio, assim. Na verdade, era uma grande silhueta de navio, uh-huh, assim. E os trabalhos, os nossos lâminas, assim, eles formavam, ficavam enfileirados, assim, não tinha sus... Eram vários, né? Então, o mais problemático no teu caso foi a frase. Acho que foi a frase. A preocupação deles era ligar, talvez, essa frase ao próprio metrô e tal. E como... Na verdade, ainda, até eu conversando com alguns funcionários lá, o pessoal que entrou em contato com a gente e tal, do metrô, entre eles ainda têm, eles meio que amenizaram e não trouxeram o nome da pessoa que apagou, assim. Então deu uma... Não tem uma decisão oficial. Não tem uma decisão oficial quem foi, assim. Então entre eles ainda tem um conflito pra saber quem foi, como aconteceu. E era uma tinta verde? Tinha alguma coisa do metrô em cima, assim, da tinta? Ou era só a tinta verde e deu? Só tinta verde, só. Não parecia nem ser oficial isso, então. É, não. Mas houve... Mas depois eles reconheceram que foi ordem interna deles lá do metrô, mas eles ainda não sabem quem foi a pessoa, eles não querem, não querem falar quem foi a pessoa, né? Quer preservar essa pessoa que tomou a iniciativa e apagou assim, os dois trabalhos. E agora daqui em diante, o que você está pensando para o... Então, você vai utilizar esse trabalho em outros lugares ou... Então, que esse trabalho, ele já vinha de um projeto, assim. Sim. Eu já tinha feito esse lambi-lambi, na verdade, a ideia mesmo é colar pela cidade. E eu já tinha colado, antes de colocar no metrô, já estava colando já. E ia continuar colando, assim, na próximas estações de trem, próxima em espaços públicos, assim, e colar. Eu tenho ainda, bastante lambi-lambi para colar. E vou continuar colando, continuar o projeto, assim. E daí, paralelamente, dar continuidade a outros, assim, a outras intervenções e tal, e possíveis intervenções, assim, também no metrô e tal, mas eu nem falo muito, porque é um lance, assim,